Mente romana, coração bárbaro, onde os deuses selvagens habitam. Atenção! Você está ouvindo uma versão comportada da história. Nessa edição, quaisquer descrições envolvendo sexo explícito foram substituídas por resumos, o que inclui cenas, pensamentos ou desejos. Para a experiência completa, incluindo o material sem censura, por favor, acesse a versão completa no nosso blog. O endereço é osirisdosreis.wordpress.com. Lembre-se, Osiris é com S no meio e com I no final, sem acento. Você também encontra esse endereço na descrição deste arquivo. Também é importante lembrar que outros tópicos sensíveis, como violência extrema, não são moderados nessa versão. Aconselhamos discrição. Capítulo 2: O Preço da Caçada. O silêncio da espera era uma corda que se esticava cada vez mais, até que arrebentou. Da escuridão à sua esquerda, uma sombra se destacou das trevas mais profundas e se lançou para a frente. Um borrão cinzento de dentes rosnando. Então, o treinamento de Lúcius assumiu o controle. Ele enfrentou a investida não com um golpe selvagem, mas com uma estocada curta e brutal do gládio. O lobo se empalou na lâmina com um ganido sufocado. O romano arrancou a espada no momento em que um segundo lobo surgiu da direita. Um rápido passo para o lado, um giro de pulso e sua lâmina abriu a garganta do animal. Quando o terceiro lobo investiu, Lúcio se jogou para o lado, as mandíbulas da fera se fechando no vazio. Mas não houve tempo para alívio. Uma onda de pelos e dentes irrompeu das árvores. Mais quatro lobos. Ele esfaqueou um no peito enquanto ele saltava, mas foi forçado a recuar para evitar outros dois que o cercavam. Sentiu uma linha de fogo na coxa direita enquanto os dentes do quarto lobo lhe rasgavam a carne e a túnica. Um grunhido de dor escapou de seus lábios. A luta estava se voltando contra ele. Sua defesa não era mais uma parede sólida, mas uma dança frenética e desesperada. Então outros seis lobos apareceram, jorros de escuridão vindos da floresta. Um deles era enorme, com a pelagem da cor da noite e os olhos ardendo com uma inteligência fria. Lúcius estava agora sobrecarregado, soterrado por uma tempestade de mandíbulas estalando e garras cortantes. Conseguiu matar mais dois com golpes selvagens e desesperados, mas para cada um que derrubava, outros dois tomavam o lugar. Dentes cravaram-se em seus braços, pernas, estômago. Uma pressão esmagadora envolveu seu pescoço quando o grande lobo negro finalmente mordeu onde mirava. Aquele, então, era o fim. As forças de Lúcio se esvaíram. As feras o haviam deitado de peito para cima, de frente para o céu noturno, sua visão se estreitando para um túnel escuro. E foi naquele túnel que ele viu. Acima, no alto da copa do carvalho, apareceram dois pontos de luz azul, impossíveis e luminosos. Uma figura desceu dos galhos, pousando silenciosamente atrás do lobo negro. Era Nif. Lúcius viu o punho marrom escuro de Nif se fechar em volta da nuca do lobo. Houve um estalo úmido e nauseante e o pescoço da fera simplesmente deixou de existir, transformando-se em uma polpa gosmenta de pelo, carne e ossos sob entre os dedos do rapaz. À medida que a escuridão começava a engoli-lo por completo, os últimos momentos de Lúcius foram um sonho febril de violência impossível. Ele viu lobos, animais enormes e poderosos, arremessados pelo ar como se fossem bonecos de pano, seus corpos se chocando contra troncos de árvores com os estalos de ossos se estilhaçando. Sangue jorrava de suas bocas enquanto caíam, flácidos e quebrados. Então, o caos se dissipou. A última coisa que viu foi o rosto de Nif, inclinado sobre o seu, bloqueando a copa das árvores acima. Aqueles olhos brilhantes e impossivelmente azuis, cheios de preocupação. Um calor quase sobrenatural irradiava do homem, afastando o frio da floresta e o frio mais profundo da morte. A bela voz, agora repleta de uma preocupação estranha e formal, fez uma pergunta que não fazia o menor sentido. Como devo conciliar, senhor, suas agruras e meus deveres? E então só restou a escuridão. O mundo retornou lentamente para Lúcius, não como um estrondo repentino, mas como uma série de sentimentos que se infiltraram em seus sentidos. O primeiro foi o olfato. O ar estava impregnado do aroma de ervas recém-amassadas. Mas, por baixo, havia também o aroma rico e saboroso de carne de porco assada, e o aroma forte e agradável de ervas carbonizadas, um cheiro tão inebriante que fazia seu estômago vazio doer. Então veio o tato. Ele estava deitado de peito para cima, o chão firme sob ele. Sua cabeça estava virada para a esquerda, repousando sobre algo pequeno e macio. Sobre si, ele sentia, contra a pele, o peso e a pelagem espessa e áspera de peles de animais grandes. Havia também diferentes temperaturas ao seu redor. Um calor profundo e agradável lhe embebia o rosto e todo o lado esquerdo do corpo, enquanto um frio contrastante envolvia sua nuca e o lado direito. Pouco antes de sua mente emergir completamente, dois fatos se estabeleceram com pura certeza. Primeiro, que ele estava completamente nu sob os cobertores estranhos. E segundo, que seus ferimentos estavam cobertos por algo úmido e pastoso, talvez ervas amassadas, provavelmente a fonte do primeiro cheiro que ele havia notado. O que poderia explicar por que as feridas doíam muito menos do que deveriam? Seus olhos se abriram lentamente. Ainda era noite. Ele viu o fogo primeiro. Cerca de 1 metro à sua esquerda, uma grande fogueira crepitante ardia intensamente, a fonte do calor que o aquecera. Espetada sobre ela estava a carcaça de um enorme javali, sua pele brilhando e crepitando nas chamas. Essa era a fonte daquele cheiro glorioso. No entanto, sua mente de soldado o pressionava a verificar o resto do acampamento. Então, apesar de quão doloroso era mover qualquer músculo, ele virou a cabeça para a direita. Lá ele viu, a cerca de 15 metros de distância, em um terreno que descia ligeiramente, 3 fogueiras menores e fumacentas, com chamas baixas e peles de animais esticadas ao redor delas, em armações. Então ele viu Nif. O homem estava a cerca de 4,5 metros além das pequenas fogueiras fumegantes, de costas para Lúcius. Estava ajoelhado, sem camisa, sua pele marrom canela, com dezenas de rastros de sangue fresco escorrendo daqueles horríveis ferimentos perfurantes. Enquanto Lúcius observava, Nif se movia com uma calma perturbadora. O indicador e o polegar, inseridos profundamente em um dos ferimentos em suas próprias costas, tentando cuidadosamente extrair algo. No meio de suas costas, algo pequeno, quase do tamanho de um denário de prata, a moeda comum das legiões, capturava a luz do fogo, refletindo-a com um brilho metálico e lustroso. A visão era grotesca. O homem cuidava dos próprios ferimentos fatais como se estivesse apenas remendando uma túnica. A demonstração casual de resiliência impossível, em contraste com a cena estranhamente doméstica de um javali assando para uma refeição, enviou uma nova onda de desorientação e alarme pelo corpo de Lúcius. Ele estava nu e ferido. O paradeiro de seu gládio era um mistério. Ele precisava encontrar sua espada. Lentamente, lutando contra a dor lancinante nos músculos, ele tentou levantar a cabeça o suficiente para examinar a escuridão imediatamente ao seu redor. Apesar da dor, Lúcius conseguiu levantar ligeiramente a cabeça do objeto macio sobre o qual repousava. Viu agora que era sua própria túnica, cuidadosamente dobrada como um travesseiro. Baixou os olhos para o peso que o cobria. Era uma pele de lobo e, por baixo, outra. A de cima era enorme e negra, com o pelo grosso e áspero contra a pele. Então, um reconhecimento assustador o invadiu. Aquele era o coro da grande fera que liderara o ataque, aquela cujas mandíbulas se fecharam em volta de seu pescoço. O que fez Lúcio se perguntar há quanto tempo ele estava inconsciente. Seus olhos continuaram a examinar lentamente os arredores. Ali, caído no chão, à sua direita, ao alcance de um braço, estava seu Gládio, ainda preso ao cinto. Uma profunda onda de alívio o percorreu, uma sensação tão forte que momentaneamente afastou a dor. Sua espada era sua autoridade, sua identidade. Com ela, ele não era apenas um homem ferido, era um tribuno de Roma. Assim que ele reuniu forças para ignorar a dor e alcançar a espada, a voz de Nif cortou o silêncio. Era tão calma e bela quanto a beira do riacho, completamente em desacordo com o ato macabro que ele ainda estava realizando em suas próprias costas. Por favor, senhor, evite se mover. Calculo que qualquer esforço será extremamente doloroso, pelo menos até amanhã de manhã. Lúcio congelou, a mão pairando acima do chão. O homem não tinha se virado, nem sequer havia interrompido seu trabalho. Mesmo assim, ele sabia. Um arrepio, completamente alheio ao frio, percorreu a espinha de Lúcio. Como aquele estranho poderia saber? O homem não era apenas forte. Ele tinha consciência dos arredores de um jeito que não era natural. Assim, o conselho aparentemente gentil soava mais como uma ameaça silenciosa e perturbadora. Lúcio deixou a mão cair no chão. Não estava em condições de lutar, pelo menos não ainda. Mas não iria ficar ali em silêncio, um inválido indefeso. O homem tinha salvado sua vida, cuidado de seus ferimentos e até tinha deixado seu Gládio ao alcance da mão. Ações de um salvador, não de um sequestrador. No entanto, ele também era uma criatura de poder impossível que desobedecera a uma ordem direta, que tinha falado em maldições pouco antes de levá-lo a uma emboscada perfeita. O que ele era? Um deus, um demônio ou algo completamente diferente? E o que ele queria? As perguntas queimavam em sua mente. Ele precisava de respostas. Ele puxou o ar profunda e dolorosamente, forçando a voz a ficar firme, como a voz de um comandante, não de uma vítima. Falando em latim, tentou projetar suas palavras como um rugido áspero na noite silenciosa. Como você sabia que eu estava acordado? Era para aquelas palavras serem uma exigência ríspida e clara. Mas o que escapou dos lábios de Lúcio foi um sussurro seco e áspero, mais fraco que o crepitar da fogueira ao lado. Uma dor horrível e lancinante rompeu em sua garganta, concentrada nas profundas perfurações da mordida do lobo. A falha de seu próprio corpo e a incapacidade de emitir a voz de comando de que tanto precisava fizeram crescer nele uma nova onda de raiva impotente. A 20 metros de distância, Nif não reagiu. Continuou a trabalhar nas próprias costas, uma silhueta distante contra as 3 pequenas fogueiras. Lúcio observou, frustrado, o homem finalmente retirar algo do ferimento. Era algo pequeno e estava distante demais para ser visto com clareza. Mas Nif, então, girou o pulso, lançando o objeto para o alto, para a escuridão. Ainda ajoelhado, Nif falou. Sua voz, embora calma, era projetada com uma clareza sobrenatural, ecoando como se ele estivesse a poucos metros de distância. Sua respiração, senhor, ela mudou. Prefere que eu performe meu tratamento perto ou longe de você? A explicação foi um choque. Ter ouvido uma mudança tão sutil daquela distância era impossível. Os sentidos daquele homem não eram humanos, e a pergunta que se seguiu foi igualmente desconcertante. Estava sendo-lhe dada uma escolha, mas era a escolha de um paciente, não de um comandante. A mente de Lúcio se acelerou, pesando as opções. Ter aquele homem por perto era um risco, mas tê-lo fora de vista, realizando seus estranhos tratamentos na escuridão, era um risco muito maior. Um soldado mantém seus inimigos onde pode vê-los, e ele precisava entender. Então Lúcio respirou fundo, estremecendo ao sentir a respiração pulsar nas feridas em seu peito, e reuniu toda a força que conseguiu reunir. Forçando o ar a passar pela garganta ferida, gritou, sua voz um latido áspero e entrecortado, que era uma imitação patética de seu comando habitual. Aqui, onde eu possa ver você. Ao comando rouco de Lúcius, Nif se levantou. A luz do fogo iluminou as costas largas e nuas do homem, revelando um físico que não era o mármore esguio e esculpido de uma estátua grega, mas algo mais selvagem, uma estrutura robusta de músculos grossos e carne macia, tudo coberto por uma fina e sedosa camada de pelos escuros que se estendia até seus poderosos glúteos. Nesta parte da versão completa, um trecho de 1 minuto e 20 segundos explora como o olhar de Lúcius o trai, fixando-se na figura nua de Nit e despertando uma onda vergonhosa de desejo no romano. Para ter acesso a esta e todas as outras passagens picantes da história, visite nosso blog. O endereço é osirisdosreis.wordpress.com. Osiris com S no meio e com I no final, sem acento. Você também encontra esse endereço nos metadados deste arquivo. Enquanto caminhava numa contradição impossível, o homem continuou, com uma das mãos, a sondar calmamente um outro ferimento nas costas. E à medida que se aproximava, Nif falou, com um tom tão calmo quanto um lago no verão. Recuperar a consciência na mesma noite do ataque é um presságio imensamente bom, senhor. Está faminto? Sedento? As perguntas banais contrastavam bizarramente com a cena impossível à frente de Lúcius. Para ele, um homem cuja identidade fora forjada no comando, a calma polidez de Nif não era gentileza. Era uma encenação. Em seu mundo, a deferência era um tributo à autoridade, e ali os papéis tinham sido grotescamente invertidos. A humildade de Nif parecia uma crueldade intencional e direcionada com toda precisão, um lembrete constante e cruel que servia apenas para aprofundar a humilhação de sua própria impotência completa. Assim, cada instinto em Lúcius gritava para que ele recusasse aquela gentileza, para que exigisse respostas. Mas o pragmático, o soldado que conhecia o cálculo brutal da sobrevivência, venceu. Ele precisava de força, e força exigia sustento. Com um ato de força de vontade implacável, Lúcius desviou o olhar da figura nua de Nif e o fixou na fogueira crepitante à sua esquerda. Um grande javali assava em um espeto sobre as chamas. A visão era tentadora, mas sua boca estava seca demais para sequer pensar em comer. Ele engoliu, em seco, a dor lancinante na garganta e forçou uma única palavra áspera para a noite. — Sei-te! A voz de Nif estava calma quando ele respondeu. — Imediatamente, senhor. Ele passou por Lúcius, seu corpo nu colocando entre o tribuno e a grande fogueira crepitante. Nif ainda estava com os dedos no ferimento, mas em seguida ele puxou outro pequeno objeto coberto de sangue. Àquela distância, sob a luz clara da fogueira, Lúcius enxergou claramente. Era um pedaço de metal, mas de um tipo que ele nunca tinha visto antes. Era de um cinza opaco e pesado, como chumbo, porém mais duro, e tinha o formato de um pequeno cogumelo. Uma cabeça arredondada em um caule curto e grosso. Não era o fragmento afiado e pontiagudo de uma espada ou ponta de lança. Mas antes que Lúcius pudesse entender o objeto bizarro, Nif girou o pulso, jogando-o para o alto, para a escuridão. Ele então pegou sua túnica azul esfarrapada e, sem sequer um momento de hesitação, limpou o sangue das mãos com ela. E a visão fez Lúcius arregalar os olhos. Por todos os deuses, o que ele está fazendo? Esse tecido não é lã caseira nem linho comum. A trama da túnica era, de fato, perfeita, impossivelmente fina. Mantinha a cor intensa, apesar da sujeira e do sangue. Um artesão daria os olhos para criar algo assim. Um rei pagaria uma fortuna por ela. Mas os pensamentos de Lúcius foram interrompidos quando o jovem jogou a vestimenta nas chamas. Quando o tecido esquisito começou a queimar com um fogo estranho e incolor, o peso total do ato atingiu Lúcius. Para um romano, a vestimenta era a identidade. Era status, cidadania, a própria civilização declarada na dobra de uma toga ou na cor de uma túnica. Destruí-la era se desconstruir, algo reservado para cerimônias muito importantes nos templos. No entanto, não havia nenhum ritual ali, nenhuma oferenda a algum deus. Era pura indiferença. Uma indiferença assustadora e absoluta que arrepiava Lúcius mais do que o ar gelado da noite. Que tipo de homem tratava um tesouro como se não fosse nada? Apenas alguém que viesse de um lugar onde tais tesouros eram tão comuns quanto pó. Ou um deus para quem as obras dos homens eram ninharias sem sentido. Nif virou as costas para Lúcius mais uma vez e se ajoelhou. Foi quando a luz do fogo incidiu sobre a estranha fonte do brilho metálico que o romano tinha visto momentos antes. Era um pedaço de metal, uma estrela dourada e irregular, com as pontas curvas como se alguém tivesse jogado ouro derretido em suas costas. Porém, enquanto Nif se movia, Lúcius notou algo mais, algo sobrenatural. Aquele pedaço de ouro era flexível, seguia cada movimento dos músculos de Nif, de sua pele. Era outro paradoxo inquietante, como o próprio Nif. Movia-se como carne, mas brilhava como ouro. Mas logo tudo aquilo seria de pouca importância para Lúcius. Do outro lado da fogueira, Nif pegou um balde de madeira, recém-entalhado e sem polimento, com uma concha feita com a mesma técnica, exceto pelo bojo, enegrecido por fogo. Ele então se aproximou de Lúcius, com o corpo bloqueando o calor direto do fogo. Ao se ajoelhar ao lado dele, um aroma poderoso e complexo tomou conta do romano, um aroma que vinha diretamente do próprio Nif. O cheiro primitivo e marcante de um homem robusto, misturado ao aroma forte das ervas em seus próprios ferimentos e à fumaça de madeira que tinha se impregnado na pele e cabelo do rapaz. Nesta parte da versão completa, um trecho de 4 minutos explora como o cheiro de Nit e seu subsequente toque desencadeiam uma reação física e emocional avassaladora em Lúcius, forçando-o a uma luta desesperada para esconder a evidência vergonhosa da traição. Para ter acesso a esta e todas as outras passagens picantes da história, visite nosso blog. O endereço é osirisdosreis.wordpress.com. Osiris com S no meio e com I no final, sem acento. Você também encontra esse endereço nos metadados deste arquivo. Sua vontade se despedaçou, sua mente se voltou para o único recurso que lhe restava. Um apelo desesperado e silencioso a todos os deuses. Me matem agora, mas não deixem que este homem me veja assim. Não deixem que eu seja desmascarado como essa criatura fraca e carente. Ação, qualquer ação, era o único antídoto para a vergonha. Ele precisava romper o contato. Reunindo as poucas forças que lhe restavam, com os músculos gritando em protesto, Lúcius tensionou o pescoço e tentou inclinar a cabeça para longe, para deslizá-la da mão de Nif que a apoiava. A ordem gritada do trono de sua mente, era um decreto imperial enviado a uma província morta. Algo que percorreu as longas e silenciosas estradas de seus nervos e chegou para encontrar apenas ruína. Os músculos do seu pescoço estremeceram de forma patética e traiçoeira, um tremor tão fraco que era mais uma lembrança de movimento do que o movimento em si. E então seus músculos ficaram completamente imóveis. Ele estava imobilizado, não pela força de Nif, mas pela falha nojenta da sua própria carne. E o pior, aquele movimento sutil foi suficiente para reacender a intensa onda de prazer por todo o corpo de Lúcius. Felizmente, sua excitação ainda não era suficiente para produzir qualquer volume sob as peles. Mas Lúcius tinha certeza que, se nada mudasse, seus desejos em breve ficariam bastante óbvios. Sem conseguir controlar seus músculos, seus olhos se tornaram seu último campo de batalha. Lúcius desviou o olhar de Nif, numa fuga desesperada em busca de um porto seguro, mas era uma missão inútil. Como uma mariposa que voa em direção à chama, seu olhar foi atraído de volta, capturado mais uma vez pela quietude enervante dos olhos do estranho, azuis como tinta egípcia. Foi num desses momentos em que seu olhar retornava para Nif que Lúcius viu a máscara de calma se romper. Começou com um sutil arregalar dos olhos, um lampejo de surpresa, que então se transformou em um medo cru e inconfundível. O olhar do homem ia dos olhos de Lúcius para a boca, e depois voltava, numa busca frenética. Uma contradição que era um solavanco desorientador nas entranhas e na mente de Lúcius. Medo? Ele está me olhando com medo? Que tipo de jogo é esse? Nif se inclinou para mais perto, seu poderoso corpo nu, eclipsando a luz do fogo, seu rosto agora a menos de 30 centímetros do de Lúcius. O movimento trouxe o hálito do homem, um aroma tão potente que era uma declaração. Era o aroma rico e penetrante de canela. E naquele instante, Lúcio soube. Ele comeu canela. Claro, uma nova peça do quebra-cabeça. As roupas impossíveis, o latim erudito e agora o aroma da riqueza de um rei em seu hálito. O cheiro selvagem em sua pele, sua nudez, seu cabelo rebelde, sua pele morena. Tudo isso é um disfarce circunstancial. Esse hálito é a verdade sobre ele. Indiferente aos pensamentos de Lúcius, Nif manteve o olhar em busca de algo nos olhos do romano. Sua voz era um sussurro suave e urgente. O próprio som daquele medo desconcertante que ele demonstrava no rosto enquanto falava. A pergunta era uma sondagem suave. Minha mão, sob sua cabeça, senhor, está te causando algum dano? Lúcio sentiu um pavor gelado dominá-lo, muito pior do que o medo da morte. O calor que se acumulava em sua virilha talvez não fosse mais uma vergonha secreta, mas uma mensagem que aquela criatura conseguisse ler. Sua mente fervilhava com o pânico da descoberta iminente. Ele pergunta sobre ferimentos, buscando a fonte do meu sofrimento. Será que ele sabe? Será que ele consegue ver o que este corpo traidor está se preparando para fazer? Mas nada disso importava. Nif tinha feito uma pergunta e Lúcius respondeu. Não com palavras, pois sua garganta estava repleta de humilhação. Ele reuniu cada fragmento de seu orgulho romano e os forjou em uma única arma silenciosa. Ele respondeu com os olhos, despejando tudo o que ele era em um brilho de ódio fervente e impotente. Um último e fútil ato de desafio contra o monstro gentil que o mantinha cativo. O olhar penetrante de Lúcius, sua última arma, atingiu o alvo. No entanto, não provocou a raiva que ele esperava. Em vez disso, a preocupação temerosa nos olhos de Nif se dissolveu, levada por uma onda de tristeza dolorosa, uma tristeza tão profunda que parecia antiga. Era uma expressão de dor pura e sem qualquer filtro. Por alguns batimentos cardíacos, Nif permaneceu perfeitamente imóvel e então retirou a mão de debaixo da cabeça do romano. O novo e rápido roçar de sua mão sob a nuca de Lúcius enviou um eco fraco e fantasmagórico da onda de prazer por seu corpo. A faísca não foi suficiente para completar o ato que seu corpo ameaçava, mas manteve o calor vergonhoso fervendo em sua virilha, uma pressão constante e humilhante. Felizmente, Nif estava longe de perceber as batalhas inconsequentes de Lúcius. Ele recuou. Não foi uma simples retirada, mas um estremecimento de todo o corpo, uma retirada encolhida como se tivesse sido atingido por um chicote. Ao retirar a mão de debaixo da nuca de Lúcius, todo o seu corpo poderoso pareceu se encolher, dobrando-se sobre si mesmo como um escravo que espera um novo golpe, um golpe que já aceitou. Ele abaixou a cabeça, o olhar fixo no chão de terra, sua postura de total fragilidade. Ele falou com o chão, e mesmo num sussurro, a ressonância única de sua voz permaneceu, um contraste estranho e terrível entre o som suave e quente e aquela figura tão completamente derrotada. Eu compreendo, senhor. O senhor certamente está imbuído com a prerrogativa de não responder a nenhuma das minhas perguntas. Eu respeitarei isso, mas peço desculpas antecipadamente por perguntar sobre sua saúde em breve. O juramento de Hipócrates assim o determina. Lúcius observava seu silêncio vitorioso. Ele havia encontrado uma fraqueza. Ele havia vencido a disputa. Ele se fortaleceu com aquele pensamento, nutrindo-o como uma pequena e necessária chama. Eu sou um prisioneiro. Esta é uma batalha pela minha vida, pela minha dignidade. Eu preciso usar toda e qualquer arma ao meu alcance. No entanto, ele sabia, com a fria certeza de um comandante avaliando um campo de batalha, que aquilo era mentira. O homem encolhido diante dele salvara sua vida dos lobos e lhe oferecera água. A única ameaça à sua dignidade era sua própria carne traiçoeira escondida sob as peles. Uma sensação de nojo lhe subiu à garganta. Não era a amargura pura de um ato necessário e desonroso. Parecia imundice, como esmagar pérolas na merda. Ele estava deliberadamente destruindo algo sincero naquela criatura, e o ato parecia uma profanação que o manchava mais do que ao seu captor. Ele não conseguia nomear o sentimento, essa repulsa repentina e estranha à sua própria tática. Ele simplesmente esmagou aquela sensação, empurrando-a para o poço frio e escuro onde guardava o seu medo. Sua arma tinha funcionado. Era tudo o que importava. A postura frágil de Nietzsche não desapareceu, mas foi acompanhada por uma nova e silenciosa resolução, uma frieza que se instalou em seus ombros e endureceu seu olhar. Com uma expressão de foco intenso e autocrítico, ele olhou para a concha de madeira entalhada que segurava em sua mão. Quando falou, sua voz era um verdadeiro sussurro, o som tão baixo que quase se perdia sob o crepitar do fogo. Mas as palavras chegaram a Lúcius com a mesma clareza sobrenatural. Seu tom era de profunda tristeza resignada. Peço minhas desculpas, as mais profundas, por não perceber que você estava ferido demais para ser erguido, senhor. As palavras aterrissaram no silêncio, perturbando completamente a compreensão de Lúcius sobre aquela troca de palavras. Dor? O homem achou que sua reação era por causa da dor? Uma onda de alívio profundo, até os ossos, percorreu seu corpo, tão potente que quase eclipsou toda a dor. Nif não tinha visto. Seu segredo, sua vergonha, ainda eram só seus, mas o alívio rapidamente se dissipou quando uma nova e arrepiante percepção surgiu. Para beber, ele precisaria ser erguido, e para ser erguido, Nif teria que tocá-lo novamente. A ideia lhe provocou uma nova onda de pânico, fria e penetrante. A lembrança daquele prazer, da traição de seu corpo, era recente demais, perigosa demais. Ele preferia engasgar com a própria sede a arriscar aquela humilhação novamente. Ele precisava recusar o novo contato, mas isso poderia ser uma pista de sua fraqueza. Então, ao invés de falar, ele iria mostrar. Com uma onda de pura e desesperada vontade, Lúcio tentou se apoiar nos cotovelos para sentar-se sozinho e beber água como um homem, não como um inválido. Assim que apoiou o peso nos cotovelos, Lúcio sentiu um protesto áspero e lancinante irromper das feridas em seu peito e ombros. Mesmo assim, ele conseguiu levantar o tronco a alguns centímetros da túnica dobrada, o maxilar cerrado pela dor, todo o seu ser concentrado no único objetivo de se sentar. Uma expressão de puro horror cruzou o rosto de Nive. Ele se moveu com uma velocidade que parecia desafiar o próprio ar. Sua mão pousou no peito de Lúcio com uma velocidade e precisão que não causaram impacto, um peso quente e firme que não roçou nem deslizou. Sua voz, quando falou, era uma torrente de sons abafada e desesperada. Por favor, senhor, eu imploro. Se minha mão em seu pescoço lhe causou dor, qualquer forma de se levantar pode ter consequências perigosas. Com o próprio peito, Lúcio empurrou a mão e encontrou uma parede. Não era de resistência de músculo contra músculo, mas a simples e absoluta realidade de uma montanha. A carne da palma de Nif tinha uma maciez humana, mas os ossos sob ela eram tão imóveis quanto a rocha. Então uma pergunta fria e enlouquecedora perfurou a dor e a fúria de Lúcio. Será que eu estou tão quebrado sim? Ou será que essa criatura é impossivelmente forte? A vontade de lutar o abandonou em um instante, deixando para trás a certeza arrepiante de sua própria impotência. Ele parou de empurrar, seu corpo ficando mole sob o calor constante daquela mão inflexível. Seu olhar permaneceu fixo no de Nif, mas a fúria agora era temperada por uma curiosidade fria e calculista. O medo do homem era genuíno. Não era o ato de um algoz. Aquele monstro gentil, aquele curandeiro impossível, era um enigma que desafiava toda a lógica romana. E Lúcio, privado da arma da força, agora usaria a única que lhe restava. Ele soltou um suspiro lento, um suspiro rouco de derrota. Sua voz, quando soou, era um sussurro seco e frouxo, desprovido de autoridade, mas afiado até o mais preciso ponto de pura indagação. O que você é? Horror e confusão guerreavam nos olhos de Nif. Ele abriu e fechou a boca duas vezes, como um peixe retirado da água, mas nenhum som emergiu. Seu olhar percorreu freneticamente a pequena clareira sem nunca pousar em Lúcio, como se a resposta à pergunta pudesse estar escrita nas árvores ou no fogo. Lúcio reconheceu a expressão de uma mente em completa desordem. Ele havia feito a pergunta certa. O silêncio que se seguiu foi uma arma e, simplesmente por esperar, ele estava pressionando sua lâmina contra a compostura de Nif. Mas enquanto o tribuno esperava, o homem travava uma guerra diferente. O calor da mão em seu peito não era mais apenas calor. Era uma calma profunda e penetrante que transpassava suas defesas, acalmando a dor em seu corpo e a raiva frenética em sua mente. Pela primeira vez em sua memória, as partes de sua alma que geralmente guerreavam se acalmaram. Ele se sentia inteiro, e aquilo parecia certo. Será que é isso? Será que é essa a sensação que eu tanto desejava? O simples peso da mão de um homem, oferecido sem pagamento nem vergonha? O pensamento era um sussurro traiçoeiro de esperança, mas sua mente, aguçada por uma vida inteira de comando e desconfiança, não podia permitir que isso continuasse. Talvez, ele raciocinou, aquele sentimento fosse um efeito não intencional, uma estranha propriedade da natureza impossível daquela criatura que transbordava dele em meio à sua angústia. Mas o tribuno, responsável por sua própria sobrevivência, agarrou-se à possibilidade mais perigosa, pois era a única em que um soldado podia se dar ao luxo de acreditar. Não importa se ele está ciente disso ou não. Se ele consegue apaziguar meus sentimentos contra minha vontade, ele pode transformá-los em qualquer coisa. Essa calma não é um dom, é uma arma. Então ele esperou. Uma estátua de frio interrogatório por fora, sua vontade uma fortaleza contra o conforto traiçoeiro que ameaçava romper seus muros por dentro. Seus olhos nunca deixaram o rosto aterrorizado de Nif. A busca frenética nos olhos de Nif cessou. Seu olhar se fixou em um ponto distante, subitamente desfocado, como se estivesse ouvindo uma voz que só ele conseguia ouvir. Quando ele finalmente falou, foi como um sussurro destinado àquela voz distante. A verdade, senhor. Então seu foco retornou, seus olhos fixando-se nos de Lúcius com uma nova intensidade. A verdade é uma coisa perigosa. Suas palavras morreram em sua garganta. Uma expressão de puro e absoluto horror tomou conta de seu rosto, enquanto seu olhar se voltava para a mão, ainda pousada no peito de Lúcius. Um rubor escuro e avermelhado inundou suas bochechas, e ele puxou a mão de volta como se a pele de Lúcius fosse brasa. O rápido roçar das pontas dos seus dedos foi o suficiente para enviar uma nova e flamejante onda de prazer pelo corpo de Lúcius. Um choque tão intenso que fez seus músculos se contraírem sob as peles. Nif recuou alguns centímetros, apertando as duas mãos contra o próprio peito como uma criança culpada que acabou de ser apanhada numa grave transgressão. — Por favor, senhor, me perdoe. Eu não percebi. Eu não queria... O pedido de desculpas foi uma cascata de novas informações que instantaneamente remodelaram a compreensão de Lúcius sobre o campo de batalha. A vergonha da criatura era crua demais, genuína demais para ser uma encenação. Então ele não havia fingido medo antes. Ele realmente estava apavorado, com medo de ser um curandeiro negligente. E agora ele estava apavorado por algo completamente diferente. Não do efeito do seu toque, mas do simples e impensável ato de familiaridade. Ele estava se desculpando por uma quebra de decoro. Uma nova e fria certeza se instalou na mente de Lúcius. Aquele ser, aquela criatura impossível, desconhecia completamente a verdadeira natureza do seu toque. Ele acreditava já ter causado dor antes, e agora estava em pânico por causa de um erro social. Nif não fazia ideia de que seu toque lhe proporcionava uma paz profunda e sobrenatural, pontuada por ondas de prazer avassalador. O segredo agora era só de Lúcius, uma arma secreta que ele estava apenas começando a entender. Então Lúcius permaneceu perfeitamente imóvel, com uma máscara de fria neutralidade no rosto. Ele não concederia o perdão que Nif tanto buscava. Como um comandante silencioso, ele observou, deixando o pânico do inimigo se tornar seu golpe mais poderoso. No entanto, Nif tinha apenas começado a atender à sua exigência, e Lúcius não perderia essa vantagem. Ele já tinha descoberto que a criatura acreditava que a verdade era perigosa, e essa era uma informação realmente importante. Mas o tribuno romano certamente teria sua resposta sobre o que Nif realmente era. Nif fechou os olhos com força e desferiu alguns socos suaves e frustrados na própria testa. Respirou fundo, trêmulo, como um homem lutando para se controlar. Quando abriu os olhos novamente, o pânico havia desaparecido, substituído por uma compostura cansada e frágil. Ele abaixou as mãos, mantendo-as cuidadosamente longe de Lúcius, e endireitou as costas, sussurrando. Mais uma vez, senhor, peço desculpas profundas pela intimidade imprópria daquele gesto. Minha mente, ela frequentemente falha em reconhecer gestos e sinais sociais. Mas apesar das minhas falhas, o senhor não precisa se sentar. Eu consigo lhe fornecer água de forma segura. A confissão foi um presente. A criatura tinha uma falha, uma cegueira crítica e explorável. E a oferta de água foi uma retirada patética. Lúcio ignorou ambas. Ele não se deixaria distrair por desculpas ou missões secundárias. Não permitiria que seu inimigo encontrasse segurança em um terreno de sua própria escolha. Ele pressionaria com o ataque principal. Você não respondeu à minha pergunta. O que você é? Niff encontrou o olhar de Lúcius e, por vários instantes, o tribuno sentiu como se estivesse sendo pesado e medido. Era um julgamento silencioso e intenso, como se a criatura estivesse examinando seus olhos, não por medo, mas sim procurando alguma qualidade desconhecida de caráter. Lúcius devolveu o olhar com uma imobilidade fria e impassível, sustentando-o até o exato momento em que Niff sussurrou. Como eu disse, senhor, a verdade é algo perigoso quando se trata da minha presença nestas terras, mas... Ele se levantou sem esforço, o olhar percorrendo a vegetação ao redor deles, procurando metodicamente por algo. Em sua busca, ele acabou virando as costas para Lúcius, o movimento uma estranha mistura de propósito prático e uma clara relutância em encarar o homem a quem se dirigia. Presumo que seja seguro confirmar que, além de ser um curandeiro, eu... Ele parou, virando a cabeça apenas o suficiente para capturar Lúcius em sua visão periférica. Um último momento de hesitação antes do mergulho. Não tenho a mínima ideia do que eu sou, nem do que estou me tornando. Este áudio foi produzido com clones da voz do autor por elevenlabs.io.